alegria entra no ar. A partir de agora, a tristeza não tem vez. Vem aí, vem aí, o programa mais animado do rádio brasileiro. Música, informação, a carta destaque do ouvinte e muito mais. Programa Maurício Fares, a alegria está no ar. Alô, menino, alô, menina, todo mundo preparadinho, todo mundo a postos? Pois muito bem, já estamos aí, gente, começando o nosso encontro, começando o programa Maurício Fares de hoje. Hoje é segunda-feira. Rapaz, o ano tá passando tão depressa, mas tão depressa que tem hora que a gente faz uma confusão danada aqui com as datas, viu? Caramba, não é fácil não, viu? A vida passa a 120, 150, 200 km por hora. Pois é, então vamos nós pro nosso encontro de hoje com aquela alegria de sempre, com muito carinho, com muita alegria, com paz, amor e felicidade no coração. E hoje eu trago aqui para vocês, olha, Alan Jackson, Bruno Marrone, Beatles, a Kátia, Barros de Alencar, aí minha amiga Vânia Souza, lá de Pouso Alegre, ela gosta muito do Barros de Alencar, né? Também a Thaíde Alexandre, Almir Rogério, vocês lembram do Almir Rogério? Fuscão preto, você é feito de aço. Pois é, então essa aí vai ser a primeira música de hoje, e lembrando que também vamos ser a nossa carta destaque daqui um pouquinho, tá bom? Tá legal? Então, roda lá o Almir Rogério, Fuscão Preto. Vamos nessa, menino. Todo dia a gente ama, mas você nascer o fruto desse amor. Não entende que é preciso ter alguém em nossa vida, seja como for. Você diz que me adora, que tudo nessa vida sou eu. Então eu quero ver você esperando um filho meu. Então eu quero ver você esperando um filho meu. Pare de tomar a pílula. Pare de tomar a pílula. Pare de tomar a pílula. Porque ela não deixa nosso filho nascer. Pare de tomar a pílula. Pare de tomar a pílula. Pare de tomar a pílula. Porque ela não deixa nosso filho nascer. Pare de tomar a pílula. Pare de tomar a pílula. Pare de... Menino rei, essa carta de destaque de hoje é danada. Nossa! Essa aqui é braba, viu? É a carta do homem confuso e triste de algum lugar do Mato Grosso. Essa carta aqui, vou te contar, eu cheguei a ficar assim meio, né? Fiquei um pouco irado de ler essa carta aqui. Mas não vou adiantar as coisas não, deixa eu me acalmar, eu vou ficando mais, né? Vou me acalmando aqui, vou fazendo o programa e daqui um pouco eu leio a carta do rapaz com toda a calma, com toda a paciência, não é? Então, aguarde aí, mas vocês também vão ver por que eu fico assim meio, né? Meio chateado com essa carta aqui. Já. Mas agora quem é que vem aí pra cantar, hein? Agora é o Maurício Fares. Quantos caminhos um homem deve andar? Pois é, a resposta está no ar, é a versão de Blows in the Wind. É aquela música famosa do Bob Dylan, né? Então roda lá, menina, a resposta está no ar com Maurício Fares. Quantos caminhos um homem deve andar pra que seja aceito como homem? Quantos mares uma gaivota irá cruzar pra poder descansar na areia? Quanto tempo as balas dos canhões explodirão antes de serem proibidas? A resposta, meu amigo, está no ar. A resposta, meu amigo, está no ar. A resposta, meu amigo, está no ar. A resposta, meu amigo, está no ar. Quantas vezes deve um homem olhar para cima para poder ver o céu? Quantos ouvidos um homem deve ter para ouvir os lamentos do povo? Quantas mortes ainda serão necessárias para que se saiba que já se matou demais? A resposta, meu amigo, está no ar. A resposta, meu amigo, está no ar. A resposta, meu amigo, está no ar. A resposta, meu amigo, está no ar. Quanto tempo pode uma montanha existir antes que o mar a desfaça. Quanto tempo pode um povo viver sem conhecer a liberdade? Quanto tempo um homem deve virar a cabeça, fingindo não ver o que está vendo? A resposta, meu amigo, está no ar. A resposta, meu amigo, está no ar. A resposta, meu amigo, está no ar. A resposta, meu amigo, está no ar. A resposta, meu amigo, está no ar. A resposta, meu amigo, está no ar. Não existe coisa pior que sentir dor. A dor incomoda, deixa a pessoa inquieta. Muitas vezes, nem dorme direito e ainda provoca insônia. Agora você pode se livrar de tudo isso, como num toque de mágica. É com o Doce Foi. Com ele, a dor vai embora. Doce Foi. É o gel massageador, preparado com 7 ervas, todas medicinais e próprias para o alívio imediato das dores. Este produto é um lançamento exclusivo Saúde com Beleza. Informe-se na sua cidade, se tem um representante da nossa empresa, ou peça agora mesmo pelo nosso site www.saudecombeleza.com.br. Doce Foi, o milagre do alívio de suas dores chegou. E atenção, este produto não tem contraindicação. Se persistirem os sintomas, procure um médico. Estamos apresentando o programa Maurício Paris. Voltamos a apresentar o programa Maurício Paris. Esse povo de internet não tem jeito não, rapaz. Tem não. Olha só, essa aqui é meu amigo Josué. É Josué Souza Lima. Ele compartilhou comigo aqui uma frase... Mas isso aqui é de morrer de rir, viu? Aliás, de morrer de rir, não. Não quero que ninguém morra, não. Quero que continue vivendo. Mas da gente rir de doer a barriga. Hoje, quando eu levantei, minha coluna fez track. Fiquei de pé e o meu joelho fez track. Olhei para o chão e o meu pescoço fez track. Depois eu olhei para o espelho e pensei, caramba, além de gostoso, eu tô ficando crocante. Ai, ai, ai. Isso é mal de velho, viu? Isso é mal de velho. Começa a levantar e começa tudo a estralar. Pode ter certeza que o negócio aí não tá muito bom, não, viu? Tá, não. Mas bom mesmo é rodar uma dobradinha, viu? Uma dobradinha daquelas bem gostosas aí. Ataíde Alexandre, você marcou pra mim. Depois o Beto Santos. Eita, Beto. Lá com a participação do Francis e Juliano. Toma, toma. Então roda as duas aí, menino. Acordei pela manhã, tive vontade de apertá-la em meus braços. Só a saudade encontrei no seu lugar. Fui revivendo nosso amor passo a passo. Em pensamento eu ainda pude ter nossos encontros e a nossa primeira vez. Você tremendo, dizendo eu te amo, embaraçando-se na sua timidez. Você marcou demais, como marcou, me deu

para que eu desenvolvesse meu trabalho. Então aí, Barros de Alencar, que também foi escola para muitos locutores, não só para mim, como para muitos outros locutores, a música Meu Amor. Mônia, roda lá, menino! Numa janela, se você voltar e as sombras forem embora, haverá sempre um claro de você. Meu amor, volte, eu espero. Ainda há lugar para o nosso amor, ainda encontro em nossas mãos e luz intensa de brilhar pelos caminhos. Volte. Eu espero. Iremos à praia e até a areia escreverá seu nome. E não diremos nada nem nada. O mar é grande e bom e o meu amor maior. Mil noites frias estivemos sós, você distante e eu perto de mim. Mil anos juntos amaremos, sei. E o céu que nos mandou as vidas pediram a mim um bom beijo seu. Volte, eu espero. Vamos embora, embora em busca de nós. Vamos sair, sair pelo nosso amor. E quando ele chegar, só Deus, coisa melhor a Deus dá. Meu amor, meu bem, volte. Estamos apresentando o programa Maurício Pares. Voltamos a apresentar o programa Maurício Pares. Mas sem brincadeira, viu? Essa carta de hoje é danada. Essa carta aqui do homem confuso e triste de algum lugar do Mato Grosso. Sei não, viu? Vocês vão concordar comigo na hora que eu... Eu não vou nem ficar adiantando muita coisa, não. Vou deixar para que vocês curtam a carta do começo ao fim, para vocês entenderem o que, que é que eu estou querendo dizer aqui. É a carta do homem confuso e triste de algum lugar do Mato Grosso. Danada. Mas, bom, vamos trazer música. Está quase na hora, mas ainda dá tempo de trazer mais um bocado de música bonita, igual essa aqui da Kátia. Qualquer jeito, eita, essa aqui também sabe ser bonita. Roda lá, menino. quando eu te conheci, nunca mais te tirei daqui do meu peito. De que jeito? Não está sendo fácil. Você está grudada em mim. Quando eu tento me divertir nos lugares que eu quero ir, você sempre está. De algum jeito está. Eu te encontro em qualquer canção. E eu aceito. Não tem jeito. Não está sendo fácil. Não está sendo fácil. Não está sendo fácil viver assim. Você está grudada em mim. Tem jeito. Não precisa nem me avisar. Basta apenas você chegar do seu jeito. Qualquer jeito. Não está sendo fácil. Não está sendo fácil. Não está sendo fácil viver assim. Você está grudado em mim. Não está sendo fácil. Não está sendo fácil. Não está sendo fácil viver assim. Você está grudado em mim. Não está sendo fácil. Não está sendo fácil. Não está sendo fácil viver assim. Você está grudado. Programa Maurício Fares, a alegria do rádio. Mas, gente, tá quase na hora, hein? Tá, daqui um pouquinho mais a carta destaque, mas agora eu vou trazer os Beatles, Something. Roda lá, menino, essa música também é gostosa. Thank you. esquecer que a vida é feita pra viver. É o amor. Que derrubou a base forte da minha paixão. E fez eu entender que a vida é nada sem você. Olha, sem muita demora, deixa eu trazer mais uma musiquinha, porque depois dessa aí, assim, é a hora da carta destaque. Então, como ela é um pouco longa e é uma carta pesada, deixa eu adiantar aqui, né? Bruno e Marrone, com a participação da Joelma da banda Calypso, Porque Chora, Roda Lá Menino. Porque chora assim? Se quando foi embora nem pensou em mim, você me disse adeus sorrindo e eu chorei, e disse que era pouco tudo que eu te dei. Porque chora assim? No jogo do amor eu não fui desleal, você jogou, trapaceou fazendo mal e me deixando à beira de um abismo. Foi egoísmo seu. E agora chora, pedindo pra voltar de qualquer jeito. Nem sabe que aqui dentro do meu peito existem marcas do seu abandono que tiram o sono. E agora chora. Melhor o fim do que ter o seu amor por piedade. Valeu, Joelma! Manda Calypso! Porque chora assim? No jogo do amor eu não fui desleal, você jogou, trapaceou fazendo mal e me deixando à beira de um abismo. Que egoísmo seu. Que egoísmo seu. Agora chora, pedindo pra voltar de qualquer jeito. Bem sabe que aqui dentro do meu peito existem marcas do seu abandono que tira o sono. E agora chora. De verdade, e diz que tá morrendo de saudade. Amor assim, amor assim. Melhor o fim, melhor o fim do que ter o seu amor por piedade. Agora chora, chora, pedindo pra voltar de qualquer jeito. Nem sabe que aqui dentro do meu existem marcas do seu abandono que tira o sono. E agora chora, mas eu nem sei se chora de verdade. E diz que tá morrendo de saudade. Amar assim é melhor o fim do que ter o seu amor por piedade. Chega mais pro Neymar. assim. Senti firmeza, pessoal. Estava de um jeito que nem podia andar direito. Mas agora, tô pisando macio que só vendo. Acabaram as rachaduras dos pés. Não sinto mais dores. E o que é melhor, até o mau cheiro foi embora. Tá curioso pra saber o que eu fiz, não é mesmo? Uso todas as noites antes de dormir. É uma beleza. Quer saber o que é? É o sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. Ele mesmo. É cheiroso, deixa os pés macios que nem um veludo e acaba de vez com as rachaduras que incomodam. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. Uma descoberta revolucionária para os seus pés. Pés rachados? Nunca mais, meu compadre. Tô pisando macio. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. É o mais poderoso hidratante para os seus pés. É tão bom o cheirinho que tem gente usando nas mãos e no corpo inteiro. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. É bom que dá gosto. Estamos apresentando o programa Maurício Paris. Voltamos a apresentar programa Maurício Paris. E aí, já tá preparadinho? Tá perto do computador, perto do rádio, aumentou o volume? Então segura, porque você vai curtir essa carta que é danada, viu? Essa carta de hoje realmente é forte. Então solta a vinheta aí, menino. E agora a carta destaque do ouvinte. Olha, essa carta é do homem confuso e triste de algum lugar do Mato Grosso. Veja só o que ele escreve aqui. Maurício Fares, tudo bem? Tá tudo bem, menino. Olha, Maurício, eu sei que você vai falar horrores quando ler essa carta e vai me xingar todo. Mas eu preciso desabafar e você é a pessoa mais certa para eu fazer esse desabafo. Pois talvez seja isso mesmo que eu esteja precisando, de um puxão de orelha para acordar e ver a realidade. Engraçado, né? Você fala e já dá a resposta e sabe qual o caminho a seguir. Quer dizer, não precisa, você já sabe. Se você mesmo está dizendo que eu vou te dar um puxão de orelha e que é bom para você acordar e desabafar, então você já está sabendo a resposta, né? Mas vamos seguir em frente. Vamos ler a carta, né? Vamos ler a carta. Olha, Maurício, não diga o nome da minha cidade e, por favor, destrua essa carta depois que a ler. Eu até coloquei a carta numa outra cidade diferente da minha para que ninguém identifique de onde é que eu estou teclando. Uai, sendo assim, não tem nada eu dizer de onde veio a carta não, se não é a sua cidade verdadeira, você não acha? Então, eu não sei, aqui não tem também onde é a sua cidade verdadeira. Eu estou olhando apenas o carimbo do correio aqui, mas deixa para lá, né? Deixa eu continuar com a sua história aqui. Vamos ver até onde é que vai chegar essa carta, não é? Olha, Maurício, é o seguinte, eu tenho 27 anos, nunca namorei com mulheres. Desde criança que eu gosto de garotos. Eu brincava com os coleguinhas da escola, mas bastava ter uma oportunidade e eu estava abraçando eles e beijando. À medida que o tempo foi passando e eu fui crescendo, foi ficando mais forte esse desejo dentro de mim. Quando eu completei 15 anos, aí é que ficou mais forte esse desejo de beijar e abraçar os garotos mais novos. Esses da minha idade já não despertavam mais meu desejo. Mas esses menorzinhos, bastava eu ver um e ficava doido de vontade de pegar nos braços e ficar beijando e abraçando. Olha, Maurício, eu ficava tão louco de paixão que andava com os bolsos cheios de doces e pirulitos para atrair esses meninos para o meu lado. Quando algum deles vinha, Maurício, eu tinha vontade de levar para um lugar escondido e ficar o tempo todo acariciando e beijando aquele menino. Meu Deus do céu, que horror, né? Eu tenho o maior medo de que alguém na minha cidade venha descobrir esse meu gosto e querer fazer alguma coisa contra mim. Eu tenho medo também, Maurício, que algum desses meninos fale alguma coisa e que os pais venham à minha procura. Estou escrevendo para que você me dê um conselho, Maurício, me oriente no que é que eu devo fazer, pois estou a cada dia mais preocupado comigo mesmo. Olha, se você puder, rode para mim uma música do Alan Jackson. Agradece o seu ouvinte, o homem confuso e triste do Mato Grosso. Cara, eu não vou soltar os cachorros em cima de você, não. Vou não. Eu vou é pedir a polícia para ir aí te prender. Você é um doente, é um louco, é um anormal. Você é um perigo vivendo em liberdade no meio de pessoas normais. Um louco igual a você tinha que estar no fundo de uma prisão, sendo estuprado pelos outros presos. Como é que seus pais nunca perceberam essa falha no seu comportamento e na sua personalidade, hein? Cara, você disse que é coisa desde os tempos de criança, então era para seus pais terem notado alguma coisa, que você não era uma criança normal, não, e que tinha distúrbios mentais e precisava de tratamento. Eu fico aqui imaginando como é que pode essa cegueira de alguns pais não notando um comportamento ainda mais como esse, tão anormal por parte de um filho. Não dá para entender, não dá. Olha, cara, você é um monstro, sabia? Eu fico até com nojo de te falar alguma coisa. Fico com nojo. Mas meu coração cristão me pede que eu seja mais complacente, que procure te ajudar. Mesmo engolindo a minha revolta, eu vou tentar te ajudar sim. Pois se você escreveu em busca de um conselho, é porque está querendo encontrar força para parar com essa sua loucura, né? E que você não é tão insano assim, não. Talvez um sem vergonha, sim. Mas insano, louco, varrido, você não é, não. Viu, camarada? Eu nem sei como é que você ainda está vivo com essa idade, 27 anos. Nem sei. A sua sorte, viu? A sua sorte foi ninguém ter dado grito e ninguém ter descoberto nada do que você faz. Ah, se já tivesse descoberto, você seria um homem morto há muito tempo. Você está cometendo um dos piores crimes na concepção da sociedade como um todo. Pedofilia é abominada até por quem está preso por outros crimes. Se você cair dentro de uma prisão e descobrirem qual foi o seu crime, pode ter certeza que seus dias estarão contados. Logo, logo dão um jeito de te mandar para o inferno. Olha, estou querendo ajudar, mas minha revolta é tão grande que eu nem sei por onde começar. Não sei por onde começar. Cara, você é um doente. Você é um doente, é um louco. E como tal, tem que se tratar. Quem tem que te tratar são os médicos. Ah, deixa eu. Eu tenho que tentar me acalmar. Olha, a única coisa que eu posso te aconselhar, viu, camarada, é que você procure um médico psiquiatra. Fale para ele toda a verdade sem esconder nenhum detalhe. Os médicos têm um código de honra e respeitam as confissões dos pacientes. Mas o ideal seria você ir para Cuiabá. É, lá tem sanatórios, tem casas de recuperação para doentes mentais. Procure ajuda médica sem esconder detalhe algum. Conta tudo, tudo, e eu tenho certeza que eles irão te ajudar. Esse tipo de tara que você tem, viu? É, esse tipo de tara só com acompanhamento médico para que a pessoa se cure. A minha revolta maior é pelo tempo que você deixou passar. Pois desde os 15 anos que vem molestando meninos aí na sua cidade. A sua sorte foi nunca terem te pego. Foi nunca terem descoberto nada. Senão hoje você estaria no sal há muito tempo. Olha, se você tivesse procurado ajuda logo cedo, talvez fosse um homem curado e sem taras. Bom, agora já estou um pouco mais calmo, né? Eu vou tentar te compreender. Eu vou me colocar no seu lugar. Uma criança do interior que apresenta esse tipo de distúrbio mental, sem o apoio dos pais para perceber e procurar ajuda médica, e o medo de que alguém viesse a descobrir essa sua tara, demorou. Mas você parece que não é tão louco como faz crer, não, pois está percebendo o quanto está errado e está procurando ajuda. E essa é a única ajuda que eu posso te dar, rapaz. vá para Cuiabá o mais rápido possível e procure alguma instituição, sanatório, qualquer coisa desse tipo que tenha psiquiatras para que eles te ajudem a se curar dessa sua loucura. É a única coisa que eu posso te dizer, rapaz. Ah, que Deus e Nossa Senhora Aparecida te ajudem a encontrar seu caminho. Meu Deus, isso é carta para acabar com a alegria de qualquer um. Eu estou muito velho, viu? Estou muito velho para ficar aguentando uma barra dessa, gente. Eu fico me sentindo mal, com a cabeça girando, sem fôlego. Mas tudo bem. Roda uma música aí conforme ele pediu, do Alan Jackson. Pode ser qualquer uma. Não, roda uma que eu gosto. Pelo menos assim talvez eu me acabe. Eu vou ali beber uma água para me acalmar. Acabar de me acalmar. Beber uma água com açúcar aí para acabar de me acalmar. Não posso nem beber açúcar, mas vai ser o jeito, né? Então roda aí. Alan Jackson, I'll Try. Talking about forever, both know damn well it's not easy together. We've both felt love, we've both felt pain. Well, I'll take the sunshine over the rain, and I'll try to love only you, and I'll try my best to be true. Oh, darling, I'll try. I'm not scared, it's worth a chance to me. Take my hand, let's face eternity. Well, I can't tell you that I'll never change, but I can swear that in every way I'll try to love only you, and I'll try my best to be true. Oh, darling, I'll try. I'm not perfect, just another man, but I will give you all that I am, and I'll try to love only you, and I'll try my best to be true. I'll try. I'll try to be true to you. I'll try. I'll try to always love you. I'll try. Olha, eu peço desculpa a vocês aí, mas infelizmente, viu, realmente eu não tive como me controlar lendo essa carta aí que me deixou revoltado ao extremo. E, olha, inclusive, eu achava que já estava preparado para esse tipo de coisa, mas não estou, não. Eu estou realmente ainda muito sensível Isso aí me fez um mal danado. Eu vou ter que encerrar o programa, mas já ia encerrar mesmo. Então fique com Deus, Nossa Senhora Aparecida. Um grande abraço para todos, viu? E até amanhã, se Deus quiser, com outro programa, Maurício Fares. Tchau, tchau, gente. Obrigado! Acabamos de apresentar o programa Maurício Fares, a alegria do rádio. Até o nosso próximo encontro.